Irmãos, abra comigo em Mateus 28. Nós vimos semana passada sobre sete elementos da célula. Eu quero que você veja lá na tela sete elementos da célula. Primeiro, um líder preparado. Segundo, um bom local. Terceiro, uma boa atmosfera. Quarto, louvor e adoração, envolvendo gratidão. Quinto, revelação na palavra. Sexto, o purê de batatas. E sétimo, os nutrientes para o restante da semana. Nós chegamos até o quinto ponto, a revelação na palavra. Nós vimos, por exemplo, um líder preparado não se trata apenas de alguém teologicamente preparado. Na verdade, não se trata de alguém teologicamente preparado. Trata-se de alguém que eu me dispus. Eu decidi servir ao Senhor. E lembrando daqueles oito hábitos, eu vou orar, eu vou sonhar, eu vou buscar a palavra. Segundo um bom local, nós vemos também algumas questões, nós vamos tratar disso com mais detalhes, porém, é uma coisa mais simples. A organização da casa, a disposição das cadeiras, a iluminação, um ambiente gostoso, um ambiente de paz. Mas, sobretudo, o bom local diz respeito também àquela alegria que está relacionada ali a uma boa atmosfera, a alegria de receber as pessoas, a alegria de estar liderando uma célula, a alegria de ter aquele tempo que hoje é tão raro, irmão. Eu lembro alguns anos atrás, já tem alguns anos, tinha uma propaganda em que o pessoal no escritório corria lá para um canto porque havia um vasinho desse tamanho que estava nascendo uma plantinha verde. Olha, uma plantinha. E era aquele ambiente todo cinza, todo tecnológico. Então, eles ficaram admirados porque estava nascendo uma plantinha. Tem um mundo de coisas nesse nosso tempo agora que estão se tornando assim. São coisas, suco de goiaba. Nunca mais você vai ver suco de goiaba. Suco de pêssego, nunca mais você vai ver suco de pêssego. Você vai ver maguari, caixinha, Del Valle. Mas isso não é suco de pêssego. Isso não é suco. Pode ler lá. Aroma semelhante ao original. Aroma semelhante ao natural. Aroma artificial semelhante ao natural. Nós vamos perdendo noção das coisas, de plantar, de natureza, de fruta, de comida saudável, de tempo para alguma coisa, de respirar, de visitar um amigo, de fazer uma comidinha, de ficar à toa. A gente vai perdendo isso. A gente vai perdendo essa questão ali de chegar numa casa e ter tempo para estar com as pessoas, alegria de estar junto, de receber, né? Eu quero aproveitar até dar uma palavrinha pastoral. De vez em quando eu ligo para alguém e falo assim: eu quero ter um tempo com você. Não, mas por quê? Qual é o problema? Não, está tudo bem, pastor, está tudo bem. Eu marquei esses dias um encontro com uma determinada pessoa e essa pessoa mandou a secretária mandou um recado pela secretária. Ela disse: olha, não vai precisar vir não, porque aquilo está tudo certo, está tudo ok, não precisa vir. Gente, nós estamos perdendo essa essência de nós vamos receber em casa, nós vamos encontrar com as pessoas, nós vamos ter um tempo de comunhão, nós não temos obrigação, nós temos que bater ponto, não temos que fazer isso, não temos que comprar, não temos que vender, não temos que acertar, não temos que fazer reunião, não temos que fazer pauta, não, é só estar junto. Mas o que você está querendo, pastor? Mas qual que é o problema? Tem alguma coisa? Eu fui numa casa que falou assim: ai, pastor, que bom que foi isso, porque eu passei a semana inteira aflito, que eu achei, o que nós fizemos de errado? Estou falando sério, não estou inventando, não. O que nós fizemos de errado? Porque eu ia visitar, eu falei assim: eu acho que é melhor não visitar, porque a pessoa, o que eu estou fazendo de errado? Pastor, vim aqui, eu devo ter feito alguma coisa de errado? A gente está perdendo esse negócio assim de a plantinha, o suco puro, espremer laranja, cascar cebola. Tudo agora é... Não, a gente vai perdendo essas coisas lindas, simples da vida. Criar um lugar agradável, receber as pessoas. Ter uma atmosfera gostosa, receber com amor, receber com alegria. Coisa boa, que coisa boa. Nós vamos investir cada dia mais nisso, em nome do Senhor Jesus. Louvor e adoração, falamos sobre... Vá atrás de alguém que toca. Eu já falei que o Hélio toca violão. alguém corre atrás do Hélio da Daisy, já cativa eles para o Hélio tocar violão lá no, no, na célula. E vai ter mais gente aqui que toca e que canta. O Alfredo está tocando piano, ensaia piano e violão. Violão também. Mas ele já está na célula, já está estruturada a célula lá. E, né, né. Quem canta, quem toca, quem... Não, a Elaine canta, você sabe que a Elaine canta. E se duvidar, ela toca também. Põe o teclado na mão dela que ela toca. Eu quero alguém na minha célula que canta, que toca, que ajuda a conduzir o louvor. Não, eu não tenho, não tem problema. Você vai pôr um CD. Eu falei com vocês, a Gláucia tem umas coleções, ela mesmo selecionou uma série de músicas e pôs todas num CD, que uma vez que eu estava na Gláucia, eu falei, gente, que seleção gostosa, essa música, yes, yes, yes, yes. Gente, só musicão, hit parade, que coisa, meu Deus. Põe lá, separa as músicas e põe o CD, duas, três músicas, vai ter um louvor, vai ter uma palavra, vai ter um tempo de cantar, e você vai gerando isso. Qualquer que seja a limitação, Deus vai fluir. Vimos também, na revelação da palavra, duas coisas importantíssimas. Primeiro, você não tem que pregar. Você não tem que pregar. Você não tem que pregar. E eu vou pedir delatores. Eu vou contratar delatores. Eu falo, como é que está na sua célula? Como é que está isso? Porque aí nós vamos trazer esses líderes que estão pregando 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, e dar um treinamento. Não, não vamos arrancar a orelha dele, não vamos fechar a boca, mas vamos dar um treinamento. Não, irmão, não vai pregar, não é estudo bíblico, não é pregação, nós vamos expor o tema, 5, 10 minutos expondo o tema, e agora nós vamos começar a ouvir cada irmão compartilhando, um irmão que lê um versículo, um irmão que dá um testemunho, um irmão que faz um comentário, um irmão que faz uma pergunta, e esse ambiente gostoso, ele é o centro da reunião da célula, onde todos podem participar, onde alguém pode dar uma palavra, onde às vezes alguém, ó, entrou um católico, um visitante, e ele falou assim, uma coisa lá de Maria, e você não vai confrontar, você não vai querer convencê-lo, você vai simplesmente ouvir, a pessoa tem a oportunidade de ouvir, o Espírito Santo vai dando sabedoria para direcionar as coisas, o Espírito Santo vai dando sabedoria para conduzir, às vezes alguém que vai contar uma história, vai pedir uma oração, o Espírito Santo vai dando direcionamento para você orar por aquela pessoa. Aquela pessoa vai se sentir servida, atendida, ouvida, vai poder argumentar. E o segundo ponto sobre a palavra é que nós vamos ter o resumo, no Tadel vai ser entregue a você o resumo do que foi ministrado domingo passado. Portanto, se a sua célula estivesse começando amanhã, você ia ministrar sobre o quê? O que foi o pastor pregou domingo? Gente, não olha para mim não, pastor, não pergunta não. O que perguntou? Jesus, ele está olhando para mim. Se ele me perguntar, eu não estou lembrando. O que o pastor pregou domingo, meu Deus? Isso vai nos ajudar a ruminar mais a palavra durante a semana. Isso vai nos ajudar a ser mais simples para você se preparar para a lição. Você tem que se preparar para a lição. Mas vai ser mais simples, você já se expôs à palavra domingo. Vai ser muito bom, porque muitos irmãos vão falar assim, Deus falou comigo isso, isso, isso, isso. Outros vão dizer assim, eu não entendi isso, isso, isso. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria acrescentar um versículo, porque quando eu fiquei pensando naquilo que foi pregado, Deus me trouxe esse versículo assim, assim, assim, assim, assim. Isso vai gerar um dinamismo maior durante a semana com a palavra que foi pregada, que foi ministrada, que estamos aprendendo, para não ser um conjunto de ministrações que a gente perde. Se você entrar hoje no site, você vai ver que a palavra de domingo está publicada. Libertação e curas. Mas junto naquela página tem várias outras ministrações. Deve ter lá umas 15 horas de ministrações, de outras ministrações no decorrer dos anos do projeto, que você ouve, parece que foi ontem. Para a gente trazer à tona isso, para você poder levar para outras pessoas. Então, nós queremos ruminar a palavra. Deus tem nos dado ensino, Deus tem nos dado palavra, Deus tem nos dado direcionamento. Nós estamos vivendo a essência da transformação dessa palavra que tem sido ministrada e nós queremos ruminar essa palavra durante a semana e assim vai ser a ministração da palavra em cada célula. O sexto ponto, o purê de batatas, eu disse semana passada que nós não íamos tocar nele e eu não vou ministrar o purê de batatas aqui. Embora eu já tenha ministrado aqui pessoalmente, mas nós fizemos de uma vez muito mais frutífero, que foi assistir o vídeo do Abe Huber. Essa ilustração do purê de batatas, Deus deu ao Abe Huber. E esse vídeo já está lá. Se você entrar agora lá no Tadel da semana passada, você assiste o vídeo. Fácil. Já assistiu, Fátima? Graças a Deus, Senhor, alguém entrou no site. A gente publica, alguém entrou na página. Oh, Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Amém, glória ao Senhor. Pode entrar lá que está lá, irmão. E aí você gasta um tempinho essa semana assistindo ou reassistindo o purê de batatas. Para nós entendermos o que é a preciosidade do purê de batatas, da comunhão. E os nutrientes para o restante da semana é algo que nós vamos ver mais à frente. Não faz parte de agora da lição. Mas eu queria ir a Mateus 28, 18 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é um decreto eterno de Deus. É um decreto de Deus. É uma ordenança de Deus. Quem é Deus para mim? O meu chefe pode falar uma coisa... Não precisa. O pastor pode falar uma coisa e falar: não deu. Infelizmente, não deu. Deus, tu sabes, não deu. Infelizmente, ó. Mas quando Deus fala uma coisa, eu preciso proceder de uma forma diferente. O que foi que o Senhor falou, Deus? Eu disse que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, eu estou te dando uma ordem. Ide. Pregai o evangelho. Fazei discípulos, libertai os cativos, curai os enfermos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança do Senhor. E é como se hoje nós tivéssemos que convencer os crentes a prestarem atenção nisso. Eu tenho uma comissão de Deus, uma ordenança de Deus. É para eu fazer isso. Senhor, eu não sei. Eu não tenho capacidade, eu não dou conta, eu tenho muitas limitações, mas eu vou fazer. Conte comigo, Senhor. As funções da célula, são 5 funções destacadas na célula, para que a gente entenda melhor por que nós estamos nos envolvendo em célula. Primeiro, evangelismo e integração. Jesus me deu uma ordenança: pregue o evangelho. E eu poderia falar assim: Jesus, o Senhor pode facilitar um pouquinho? Porque o meu tempo é muito corrido. O Senhor pode facilitar um pouquinho? Eu vou facilitar para você. Eu vou te colocar numa comunidade e você vai ter uma série de ferramentas que foram desenvolvidas para facilitar. Então você não tem muita coisa. Participe de uma célula. Faça o seu devocional. Se encha da palavra. Eu vou pôr pessoas à sua volta que você vai dar um testemunho. Que você vai trazer uma palavra, que você vai testemunhar rapidamente alguma coisa que vai ser uma semente no coração daquela pessoa. Então nós temos uma missão, uma função com a nossa célula, que é proclamar o evangelho às pessoas. Então nós temos, sempre vamos ter, e sempre vamos cuidar disso, mas nós sempre temos células que está aquele grupinho ali e... está tão gostoso, está tão bom. Não tira o líder daqui, não. Por favor, não, gente, não tira. Ó, a cela da Marta, que delícia na cela da Marta. Ai, senta lá naquele sofá, fica ali. Jesus, como o Senhor usa a Marta, que bênção aqui, que maravilha. Não muda isso aqui, não. Não tira daqui, não. É maravilhoso. A maioria de nós acaba acostumando com aquilo, coisa boa. Eu não vou nem falar lá na cela do Arthur. Na cela do Arthur, da Cristina, que coisa boa, que sala gostosa, que poltrona gostosa, tudo bom aqui. Não mexe nisso aqui, não, deixa quietinho aqui. Mas na verdade, a célula não é para eu ter o que fazer, um entretenimento, um lugar gostoso para ir. A célula tem uma função, é uma ferramenta que facilita a minha missão de levar alguém, de falar de Jesus para alguém, de testemunhar de Jesus, de integrar alguém na vida da igreja, do corpo de Cristo. Em Mateus capítulo 5, o Senhor diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu e você somos o sal da terra. A única esperança do mundo somos nós, corpo de Cristo. A única esperança desse século é a igreja de Jesus. Demanda simplicidade crer nisso. Demanda convicção, segurança. Mas, irmão, não tem como viver de outra forma. Eu sou servo de Deus, filho do Deus Altíssimo. Eu tenho o Evangelho, que é poder para a salvação. Eu posso afetar a vida das pessoas. Eu posso conduzir pessoas para a eternidade com Deus. Ou eu posso me omitir e facilitar e favorecer que alguém se perca. Não, Senhor. Eu sou sal e luz. E eu não quero me tornar insípido. Eu quero fazer diferença nessa terra. Eu quero. Não existe nada mais fácil do que levar pessoas em igreja. Não é fácil. Vão na minha igreja, vão na minha igreja, vão na minha igreja, vão na minha igreja. Não, não, não. Ah, vou sim. Taxista, falei de Jesus para ele enquanto vinha para cá. E ele disse: ah, perfeitamente. Vou. Aqui, está vendo? 618 aqui. Sim, perfeitamente. Vou sim. E eu estou orando para que ele venha mesmo. Mas muitas vezes as pessoas: vou lá. Alguns que trabalharam aqui na obra e que eu fui conversando e falando de Jesus para eles. E outro dia me ligou uma pessoa, um dos corretores que prestaram serviço aqui, e falou assim: você não esteve lá ainda, você me prometeu sim. Domingo eu vou. É que o domingo não chegou ainda. Mas não é fácil trazer as pessoas na igreja, porque as pessoas já têm conceito de igreja. E um conceito de resistência. Mas você levar na sua casa, você trazer um amigo para perto de você, você levar alguém num lugar de relacionamento, de comunhão, de amor, de atmosfera gostosa, é muito mais simples. E a pessoa não vai entrar por aquela porta e ter um primeiro contato com a estrutura. Ela vai entrar numa casa e ter contato com verdade. É aqui que se vive isso. Olha essa casa. E você pode acreditar, irmão. Quando um ímpio entra na casa de um crente, ele sente a diferença. Está no ar. Quando entra num ambiente preparado para isso, ele sabe a diferença. Quando vê alegria, sorriso, abraço, bem-vindo, como é que você está? Tudo bem? Isso já é diferente demais de tudo que eles vivem no dia a dia da vida de hoje. Então, Senhor, eu quero fazer diferença, e uma das funções da célula é evangelismo e integração. Eu quero ser sal, eu quero ser luz. Segunda função da célula: pastoreio e discipulado. Marcos capítulo 6, leia aí comigo, Marcos capítulo 6. Verso 34 diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Se eu e você andarmos como Jesus, nós vamos olhar ao nosso redor e nós vamos ver que muita gente caminha por aí como ovelha sem pastor. Eu estava com um rapaz, membro de igreja, e ele falou assim: eu estou pensando em fazer mais uma tatuagem. Agora estou pensando em escrever do lado de cá, assim, assim, assim, isso, isso. Eu fiquei pensando assim: o que motiva, fazer uma tatuagem do lado de cá é um negócio assim que ocupa o pensamento, os sentimentos, as emoções. O que que existe no coração desse rapaz? E aí eu disse a ele assim: você sabe o que é uma tatuagem? E eu fui explicar para ele. Falei assim, eu nunca tinha pensado assim. Não sei ainda se ele fez, se ele não fez. Mas eu fiquei olhando para aquele rapaz, crente, dentro da igreja, ovelha sem pastor. Uma palavra, um direcionamento. Não, não faça isso. Não, a Bíblia diz isso. Não, você pode dar esse passo. Olha o que o versículo tal diz. Uma palavra. Nós entramos aqui, participamos do culto e cada um tem o seu mundo, o seu universo, sua mente, o seu jeito. Você e eu não temos noção do que os outros vivem no decorrer da semana por aí, tentando resolver, tentando decidir, tentando suprir, tentando fazer acontecer. Ovelhas sem pastor. Mas quando nós vivemos no pequeno grupo, agora tem proximidade. Agora tem... Por que você não... Não, o que foi? Não, o negócio é o seguinte. Não, rapaz, vem isso aqui. E você vai pastoreando, conduzindo, ajudando as pessoas a verem na palavra o que Jesus ensina para cada área da vida. A função da célula é pastoreamento, discipulado. Em qualquer igreja, irmão, a começar aqui entre nós, as pessoas que estão vinculadas aos outros, as pessoas que estão na célula começam a crescer. As pessoas que não estão na célula frequentam culto, são pessoas maravilhosas, mas enfrentam lutas que ninguém sabe e nunca vai saber. E ficam prisioneiras. Nós recebemos recentemente uma pessoa aqui na igreja e Deus permitiu que imediatamente ela fosse cercada. Com pouco tempo, membro da igreja, frequentando a igreja, ela já ouviu coisas que ela nunca tinha ouvido na vida, ela já foi ministrada de um jeito que talvez nunca tenha sido ministrada, ela já começou a... Porque essa é a missão da igreja, pastorear as vidas, cuidar das vidas, discipular, conduzir, ensinar, e no pequeno grupo isso se torna realmente possível, realmente viável. Terceira função da célula, termos comunhão. Lá em Atos, o Senhor testemunha sobre a igreja e diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ele poderia ter escrito aqui, perseveravam no Tadel. Ah, pastor, aí você pegou pesado. Não. Hoje nós damos o nome de Tadel. Mas Lucas, ao escrever Atos, deu o nome de doutrina dos apóstolos. Perseverava em estudar. Como que é, Senhor? O que que é, Senhor? É difícil para mim ir na terça-feira, Senhor, mas eu vou perseverar. Essa palavra expressa que não era fácil para eles também. Mas eles perseveravam. Você está perseverando. Perseverando, Senhor. Eu estou recebendo algo na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quero ter comunhão, Senhor. Eu quero ter comunhão. O WhatsApp ajuda muito. Hoje veio a notícia aí da Célia Araújo, não é isso? Célia Araújo fez aniversário. Nossa irmã Célia Araújo. Já tem uns 2 ou 3 anos que ela não está aqui. Ela frequentava lá e mudou-se para Divinópolis. Mudou a vida toda dela para morar em Divinópolis e cuidar da mãe com 93 anos. Mas hoje ela apareceu lá no grupo e recebeu mensagens, e ela me escreveu toda feliz, emocionada, porque recebeu mensagens, ainda que limitadamente, porque ela se vinculou a um grupo e teve comunhão, ela foi tocada, abençoada. Não queira fazer isso só por WhatsApp, irmão. Se está longe, lá em Divinópolis, aí vale. Se está aqui no decorrer da semana, vale, mas priorize isso, porque estar junto é algo de extremo valor. Comunhão, eu quero ter um pequeno grupo, eu quero estar numa célula, eu quero servir meus irmãos com comunhão, porque é função da célula que a gente tenha comunhão. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque todos nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um corpo, porque todos participamos do único pão. A comunhão É algo assim extremamente importante. Nós somos curados, nós temos portas abertas, nós somos providos por Deus na comunhão do corpo. E a célula tem uma função de gerar mais comunhão entre nós. Quarta função da célula, treinamento de líderes. Vamos ler juntos. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 10 em diante diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Paulo está dizendo: aquele que foi ao mais profundo do inferno, aquele que foi para dentro da terra, aquele que mergulhou na morte, aquele que foi até os cativos no inferno, foi ao mais profundo, ele também subiu ao mais alto lugar nos céus. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: não há lugar no universo, na terra, no mundo espiritual, na eternidade, que Jesus não tenha passado e governado. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Nem no inferno existe ausência completa do governo de Deus, nem no inferno. O inferno e Satanás só atuam debaixo da autoridade do governo de Deus. Quando Jesus entrou no inferno, ele entrou como soberano e tomou de Satanás, o dono daquela casa, as chaves da morte e do próprio inferno. Ele enche tudo. Ele preenche tudo, ele é tudo. Bem, visto isso, que ele é tudo, ele vem e diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Aliás, quem pode citar? Geraldo, você não, você sabe. Quem pode citar o que Geraldo ensinou? Quais são os 5 ministérios? Lembra aí no seu dedo. Quem se lembra? Quais são? Qual que é o apóstolo? Por que que é esse daqui? Porque ele toca em todos. Ele concedeu uns para apóstolos. Esse é o profeta. Ele aponta apóstolos, profetas, evangelistas. Por que que esse dedo é evangelista? Porque é o mais alto de todos, é o que está mais perto do Senhor lá. E aquele que ganha almas, ele está fazendo o melhor. Quarto, pastor, no dedo que tem ligação, pelo menos a gente acha que tem, lá com o coração. E por último, mestre. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que que Deus deu à igreja? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus deu à igreja os 5 ministérios. Só para você guardar aqui, na sua vida, você precisa desses 5 ministérios. Você precisa de apóstolo, alguém que vem e planta o reino na sua vida. Você precisa de profetas, alguém que lança uma palavra. Se você andar sozinho, você não vai ter uma palavra profética sobre a sua vida. Você vai ter alguém que traz o evangelho do Senhor, as boas novas. Você vai ter alguém que pastoreia a sua vida. Você vai ter alguém que ensina o reino de Deus. Na nossa vida, se nós quisermos prosperar, nós precisamos ter a ação dos 5 ministérios. Não é departamento litúrgico, não é estrutura denominacional. É algo místico, espiritual, sobrenatural e, ao mesmo tempo, muito simples, muito prático. E também na vida da igreja, nós precisamos ter esses 5 ministérios. E Deus providencia que esses 5 ministérios estejam agindo na vida da igreja. Sem palavra profética, nós não avançamos. Sem fundamentação do reino com os apóstolos, nós não avançamos. Sem ensino, sem pastoreio, sem discipulado, nós não avançamos. Uma igreja precisa disso. Ele mesmo, que preenche tudo, que foi o mais profundo inferno, o mais alto do céu. Ele mesmo concebeu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Agora o versículo ele é autoexplicativo. Tendo em vista, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, se Deus estabelece a igreja com 5 ministérios, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, é uma anomalia que eu me assente aqui, fico te ouvindo e os anos se passam e eu não cresci, não fui aperfeiçoado. Isso não é igreja. Então, o propósito da célula é facilitar que cada um que participa da célula seja aperfeiçoado. Mas como eu vou ser instrumento de aperfeiçoar você se eu nem tenho tempo com você? Se eu não tenho comunhão, se eu não te ouço, se você não pode falar, se você só frequenta essa instância aqui de culto, em que você pode sentar ali, atrás da pilastra, e vai embora rapidinho e tal. Não. Isso não é a vida que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós essa vida de relacionamento onde eu sou aperfeiçoado. E até o aperfeiçoamento não é o fim em si mesmo, porque qualquer aperfeiçoamento nosso nessa terra vai ficar aqui. A não ser que eu seja realmente cada dia mais semelhante a Jesus. E semelhante a Jesus, enquanto eu estou nessa terra, eu tenho uma missão. Logo eu vou para o Pai. Logo eu vou para o Pai. Mas enquanto eu estou nessa terra, eu tenho uma missão, e eu vou cumprir essa missão, que é proclamar o Evangelho, ganhar vidas, fazer discípulos. Então, a célula tem uma função de levantar líderes de Deus. Lembrando que líder não é apenas aquele da diretoria, mas todo aquele que quer servir o Senhor. O versículo 14 diz, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Menino, infantil, imaturo. Quem que é o imaturo? Aquele que é levado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, por artimanhas dos homens, pela astúcia que induz ao erro. Tem muita gente assim. Os anos se passam e a pessoa é assim. Não, o Senhor quer que cada discípulo seja levantado como um líder, cada dia mais maduro. A célula tem esse propósito, gerar maturidade em cada um de nós. Se nós seguirmos o versículo 15 em diante, nós vemos o último tópico da função da célula, crescimento e multiplicação. O versículo 15 diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O foco, o objetivo, o motivo da estratégia que os homens nomearam como sendo célula e que faz parte de um projeto de Deus é que a gente tenha proclamação do Evangelho, integração das pessoas à vida da igreja, que a gente tenha comunhão, pastoreio, que a gente tenha discipulado, que a gente tenha alegria de crescer na palavra, que a gente tenha pessoas amadurecendo no Senhor. E esse é o propósito. E isso é irreversível, irmão. O tempo que eu e você estamos dedicando aqui é irreversível. Não se perde nunca. O tempo que você está dedicando aqui nesse treinamento, você não vai perder nunca na sua vida. Eu posso atrasar a obra de Deus na minha vida, mas ele nunca vai perder. Se ele começar daqui a 10 anos, o que eu recebi do Senhor aqui hoje vai fazer parte. É um tijolinho que está lá. Senhor, eu quero crescer, eu quero crescer. Eu quero fazer parte da igreja. Agora estou entendendo por que a igreja tem célula. Porque as funções da célula, que são viabilizadas pelo pequeno grupo, são a essência da vida da igreja. Testemunho, discipulado, evangelismo, pastoreio, comunhão, edificação, crescimento, aperfeiçoamento, multiplicação e o próprio crescimento da igreja local. Vamos voltar lá, por favor, Kel. Sete elementos da célula: um líder preparado, um bom local, uma boa atmosfera, louvor e adoração, revelação na palavra, o purê de batatas, os nutrientes para o restante da semana. Quantos aqui se comprometem a assistir o purê de batatas? Levante a mão. É com o senhor, eu me comprometo, eu vou assistir o purê de batatas. Já está lá no site da igreja. Você vai ser abençoado, né? Você vai ser edificado. Segunda Timóteo 2:2, como obreiro aprovado. Põe lá, por favor, tem aí? Pode pôr. E o que de mim ouviste, de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Amém. Amém. Amém. É o que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos vivendo esse versículo aqui. Nós estamos vivendo. Você está dentro desse versículo aqui. É difícil vir na terça, mas é um esforço muito menor do que para tentar vencer alguma coisa porque não crescemos. Senhor, estou vivendo esse versículo aqui. Estou vivendo, eu quero isso e eu quero multiplicar isso na minha célula. Eu queria dedicar um tempo aqui a ouvir vocês. Volta, por favor, Kel. Nós vimos os sete elementos da célula e põe de novo as cinco funções da célula. Evangelismo, integração, pastoreio, discipulado, comunhão, treinamento de líderes, crescimento e multiplicação. Agora, início de março, você vai retomar a sua célula, ou como líder, ou especificamente como um líder em treinamento, um auxiliar, ou como um discípulo ali servindo e recebendo, e você vai retomar a célula. E nós vamos viver, nós vamos intensificar a vivência desses pontos, desses ensinos e de outros detalhes que a gente vai continuar ministrando no Tadel durante o ano. Nós vamos viver isso. Dentro disso, qual pergunta você tem? Qual questionamento você tem? Qual dúvida você tem? Ou qual comentário você pode fazer de algo que Deus te abriu o entendimento, a visão? Quem poderia? Eu só preciso que você venha aqui por causa do... A gente vai passando o microfone. Só levante a mão e que você faça a sua pergunta ou seu comentário no microfone para que a gente tenha isso gravado também. Nós vimos sete elementos da célula e cinco funções da célula. Vamos começar a nos reunir, para que a gente se reúna tendo isso assim, como prática, como vivência, como realidade. O que você tem de pergunta, de dúvida, que precisa ser esclarecido nesses elementos? Ou de um comentário, de algo que Deus abriu sua visão, olha, eu enxergava assim, agora eu estou vendo isso, agora eu estou assim. O que você tem? Eu gostaria de ouvir alguém. Bem, o que eu vou comentar aqui é, de repente, até um testemunho pessoal da minha participação aqui no Tadel. E engloba, de certa forma, as cinco funções das células ministrada até então. Não estou querendo, hipótese alguma, e não faço parte de feitio meu, puxar a sardinha para o lado do pastor Sóstens, não. Abraço. Oi? Mas eu frequentei, antes de começar a frequentar o projeto, uma igreja por quase 20 anos. E lembro bem, sem desmerecer a direção daquela igreja, quando tentaram implantar um modelo celular lá, eu fui um dos que muito questionei. Acabou a coisa acontecendo no decorrer do tempo, existiu até uma célula na minha casa. Eu cheguei um tempo a liderar a célula. Mas também, na verdade, eu hoje chego à conclusão que eu não vivi tudo isso da maneira que eu deveria ter vivido. Ou melhor, eu vivia, mas não acreditava em tudo isso como hoje eu acredito. Então, eu quero dar um testemunho das ministrações aí do pastor Sóstenes no Tadel. E, pessoalmente, deixar essa minha palavra com relação a minha postura hoje com relação à célula, a minha convicção, o meu entendimento, depois de 20 anos já frequentando uma igreja em célula, o meu entendimento é diferente, a minha convicção é diferente. E, mais uma vez, batendo a mesma tecla, sem querer puxar a sardinha para o seu lado, eu te parabenizo por todas essas ministrações que a gente teve a oportunidade de participar aqui. Obrigado, Haroldo. Eu vou na sua loja, viu? Eu vou lá na sua loja. Estou devendo ir na loja do Haroldo. Irmãos, nós já temos, anota aí, Isaac, por favor, nós já temos uma casa e um líder de célula novo. Pastor, essas 5 funções, elas vão estar necessariamente presentes em todas as células? Ou nós vamos ter uma célula que se destaca uma função dessa mais do que a outra? Se isso acontecer, a gente tem que trabalhar para um equilíbrio? Ou pode ter uma característica da célula, por exemplo, ter mais comunhão? Como que o senhor pensa isso? Isso vai ser presente na mesma quantidade, na mesma dimensão, em todas as células? Uma célula tem que ter tudo isso? Ou ela pode ter uma coisa a mais do que a outra? Se isso acontecer, a gente precisa trabalhar para que tenha um equilíbrio em todas essas funções? A verdade é que o ideal a ser alcançado é nós termos todas essas 5 funções presentes. Nós vamos caminhar em busca disso. Agora, na vida orgânica, na naturalidade do dia a dia, vai ter dias em que a gente vai estar com mais tempo voltado para a comunhão. Vai ter momentos em que toda a reunião foi muito mais voltada para o treinamento de um líder. Mas nós não estamos falando de focos específicos de ação de cada reunião, nós estamos falando do que acontece organicamente numa célula. É função da célula gerar evangelismo e integração. E isso acontece também enquanto tem comunhão. Tem comunhão enquanto nós estamos treinando os líderes. Tem pastoreio e discipulado para que haja crescimento e multiplicação. Então, não é um pensamento, um raciocínio sistematizado, não é uma forma mecânica da gente pensar. A pergunta do Marcos nos ajuda muito, porque é possível que a gente tenha mesmo uma célula que está tudo só na comunhão. A sua célula é uma célula que só tem comunhão. Maravilhosa em comunhão. Linda em comunhão. Mas não é que não tem as outras coisas, mas nós temos que buscar. Então é o seguinte, olha, nós vamos fazer um compromisso da gente focar muito naquele projeto Natanael, nós vamos trazer novos convertidos, nós vamos para a gente crescer em evangelismo. Né? Nós estamos crescendo, pastoreio, nós precisamos ir mais atrás de cada um. Então, sabendo dessas 5 funções, nós temos condição de avaliar como nós vamos viver o dia a dia da célula para que ela cumpra essas funções, mesmo que, como você observou, em algum momento uma célula tem uma característica mais do que a outra, mas todos buscando o ideal, que é essas 5 funções presentes, atuantes, frutíferas. Né? Só um minutinho. Como nós estamos chegando agora e estamos entendendo algumas coisas, parece, pelo que eu entendi, a célula vai... O que for tratado aqui, for pregado no culto de domingo, ela vai ser tipo a mensagem da célula. Basicamente isso. Não tem um material específico da célula, igual esse material que está tendo ali, não tem nada. É só a mensagem do domingo que vai ser tratada na célula também. Uhum. Nós temos, inclusive no site, muitas lições. Nós temos muitas lições. Nós devemos ter lição lá para uns 5 ou 6 anos de célula. Lições específicas para cada semana de célula. Já vivemos isso intensamente. Mas estamos optando por estudar na célula o esboço do que foi pregado, por seguirmos o testemunho de inúmeros líderes e inúmeras igrejas, e nós mesmos já experimentamos isso num pequeno curto tempo, a bênção que é os irmãos que já ouviram a mensagem ter tempo de ruminar, de sedimentar, de consolidar, de tirar uma dúvida, de trazer um testemunho, de trazer um comentário de algo que está sendo a proclamação de Deus sobre a vida da igreja. As pessoas que vêm à célula e que não participaram do culto, elas vão receber uma ministração tão desconhecida quanto a da lição que estaria na revista ou na apostila que a gente tinha antes. E o nosso propósito é que, seja essa palavra do domingo, nós estamos tomando como referência que o Senhor está falando conosco no domingo. Que o Senhor nos dê uma proclamação da palavra do Evangelho e que isso vai ser vivenciado, mastigado, triturado, dissecado, isso vai ser consolidado, isso vai ser confirmado, né, como tema, e ainda temos de quebra essa bênção de que ajuda, facilita muito para os líderes e para os membros da igreja que estarão na célula já terem o assunto, o tema, em evidência durante a semana na vida da igreja. A reunião do Tadel continua sendo treinamento dos líderes. Não vai ser repetido o que foi ministrado domingo. Vai ser repetido todo o conteúdo de treinamento. E cada dia mais, nesse treinamento, nós vamos tendo líderes novos, mas nós vamos tendo também as experiências de durante a semana, o cuidado pastoral. Então, você vai poder dizer, olha, na nossa célula está acontecendo isso, isso, isso. E ela vai dizer assim, está acontecendo na minha célula também isso, isso, isso. Então, o que nós vamos orar juntos, vamos buscar. A palavra do Senhor diz isso. Não, a forma correta de nós resolvermos e conduzirmos isso é dessa e dessa, nesse caminho. Então, o Tadel vai se tornando o auxílio, o suporte de treinamento e de sustentação da vida em célula, de ensino, de comunhão nossa como líderes, de crescimento como líder. Hoje você está em uma célula, mas você amanhã pode estar em 2, 3, 4 células, não presente fisicamente, mas colhendo frutos. Então isso demanda treinamento, demanda buscar juntos do Senhor as estratégias. Então o Tadel, ele segue sendo para nós uma escola de treinamento de liderança. Agora, o que eu mencionei a vocês é que no Tadel, na terça-feira, vocês vão receber esse esboço. Isso já vai estar, inclusive, no site disponível para vocês, mas vocês vão receber esse esboço, vão receber toda a sequência do que vai acontecer na célula, que pode ser na quarta, pode ser na quinta, pode ser na sexta, algumas são no sábado. E assim a gente vai vivendo cada semana a vida da igreja. Continua nas terças, ele está fixo nas terças. Pastor, só uma dúvida também. Quando eu entendi que na célula, cada membro vai ter oportunidade de pastorear uma outra pessoa ali, independente do líder, correto? Pelo menos essa é a ideia, a princípio, e acredito que seja a principal, pastoreando uns aos outros. Particularmente, eu acho lindo a questão de um pastor pastorear vocês, vocês pastorearem outras pessoas, etc. Mas eu também acho que, eu queria entender isso, nem todas as pessoas têm um nível ou de conhecimento ou até mesmo de maturidade espiritual para determinados assuntos que possam vir. As pessoas vêm e, necessariamente, os bons conselhos ou até mesmo alguns princípios que eu entendo que sejam inegociáveis e que seriam necessários a uma orientação qualquer. Né? Às vezes, a gente mesmo tem que buscar em Deus, assim, orientação em Deus para certas situações. A minha pergunta, ela é clara em relação assim, a como conduzir. É, você está ministrando, você está em célula, de repente vem uma pessoa com uma questão e etc. Você, naturalmente, você se reporta ao líder da célula. Como funciona isso? Uma vez que eu acredito no crescimento, na multiplicação, e necessariamente não na rapidez do amadurecimento das pessoas que vão liderar. Eu pergunto isso porque meu irmão, em determinada situação, teve uma célula uma vez na casa dele e ele teve uma experiência ruim em relação a isso, de estar ali, talvez por falta de orientação e etc. É, houve até um problema na célula dele, porque uma pessoa era um líder nato e assim começou a colocar as questões, não tinha entendido muito bem ainda a que se propunha uma célula e houve uma frustração em relação a isso, porque ele, como um líder nato, utilizava um pouco da maneira dele de falar, da maneira de conduzir, e trouxe um certo desconforto e foi ruim essa experiência, ele compartilhou. O texto que nós lemos em Efésios diz que esses ministérios, eles atuam para o aperfeiçoamento dos santos. Então, exatamente no dia de hoje, eu estou numa escola de como continuar conduzindo um grupo de líderes que vão conduzir células. Eu estou nesse aprendizado. Alguns anos depois, eu preciso desse aperfeiçoamento. Eu estava sentado com um pastor, que de vez em quando eu sento para buscar conselhos, um pastor de uma grande igreja, ele falou assim, sócio, depois de 35 anos, eu tenho que ir para diante do Senhor buscar como é que eu vou conduzir essa igreja nessa estação da vida. Eu estou com essa e essa questão, que são desafios que eu nunca imaginei vivê-los. Nós sempre teremos os desafios de crescimento, mas não podemos nunca perder o alvo de que estamos numa caminhada cristã para o aperfeiçoamento. Isso implica em crescimento de liderança. Por isso, o Tadel permanece como um lugar, uma instância de treinamento, de busca, de isso vai acontecendo. Aconteceu na minha cela, chegou uma pessoa assim, aconteceu isso, nós vamos juntos crescendo. E esse primeiro time vai crescendo primeiro. Esse primeiro time vai conduzir alguns que são auxiliares, são líderes em potencial que estão na cela, que vão enfrentar as suas coisas. E vai auxiliar um outro irmão que chegou e ele, com toda boa vontade, está levando um não convertido a Jesus. E ele está ensinando os primeiros passos da vida cristã, ele tem condição disso? Não, ele me fez uma pergunta sobre a religião aceita tal, eu não sei, o líder dela está aí perto porque está pastoreando, os pastores estão perto porque estamos pastoreando. Então, existe uma necessidade do treinamento contínuo, existe um risco. Imagina o que Jesus fez comigo, imagina como eu era há 12 anos atrás. E Jesus falou assim, eu vou pôr essa igreja na sua mão, Sóstenes. O senhor está doido. Imagina Paulo passava numa cidade, passou em Corinto, pregou o evangelho, aquele povo todo vivia uma vida cultural, religiosa, mística, profana, que a gente não tem ideia. Converteram alguns, e ele falou assim, você vai ser o presbítero da igreja. Como? Você vai ser o presbítero da igreja. E ele tinha que mandar cartas, ele tinha que tratar de assuntos. Isso é inerente à vida humana. Não temos como. Agora, se eu vou correr risco, de qualquer forma, por exemplo, eu estou correndo um risco aqui. Esse grupo, quantos estão aqui? Geraldo? 61 pessoas aqui. No meio de 61 pessoas aqui, quantos vão embora com dúvidas? Ou quantos vão embora sem nem saber que não entendem algumas coisas? Nós não temos governo disso. Agora, se nós gastarmos um tempo com com um grupo menor e tivermos, na longanimidade do tempo, oportunidade de perguntar, de tratar, de cuidar, então essas dúvidas vão ser resolvidas, serão resolvidas. Assim também acerca dos princípios do Evangelho, assim também esse mesmo grupo ou essa mesma célula do seu irmão, o seu próprio irmão, é só nós não desistirmos. Bem, houve um problema, estragou tudo, então vamos consertar, vamos aprender, vamos resolver, vamos. Então seguimos investindo pelos 5 ministérios no aperfeiçoamento dos santos. Então realmente existe essa questão. Se nós não cuidarmos, se eu não buscar do Senhor aperfeiçoamento, nós vamos travar naquilo ali. Mas se a gente tem o alvo de aperfeiçoamento, de crescimento, de amadurecimento, num grupo como esse aqui já é impossível, mas num grupo pequeno, imagina numa igreja com 1000 membros. Imagina aquele frenesi de atividades, é impossível. Aí solta esse sujeito mesmo para liderar uma célula lá e acaba que... Mas se for cuidado, e o objetivo não é a gente ter uma estrutura que não falha, o objetivo é que cada um cresça. Esse irmão está crescendo no Senhor. A obra do Espírito Santo está real na vida dele. Não é o líder que conseguiu levá-lo à liderança, é a obra do Espírito Santo nele. A obra do Espírito Santo nela, a obra do Espírito Santo nele, a obra do Espírito Santo nele. Isso é o que gera o que a Bíblia diz, unidade do Espírito. E não do intelecto, dos alvos, unidade do Espírito. Porque o propósito é que venha o aperfeiçoamento dos santos, usando a estratégia do pequeno grupo. Por quê? Porque no pequeno grupo eu estou perto, eu posso ouvir, eu posso falar, eu posso cuidar, eu posso pastorear, eu posso ser socorrido, eu posso testemunhar o milagre, eu posso movimentar a fé com meus irmãos. Então, a gente foca o treinamento, liderança, e investe naquilo. E a vida inteira a gente vê na Bíblia, o Senhor corre os riscos. O Senhor corre os riscos. Paulo correu todos os riscos. E desde que a gente tenha o firme propósito, nós estamos aqui há 12 anos e nós estamos ministrando Tadel, mudou o nome, mas essa semana eu fui ler todo o material do Obed-Edom. Eu falei assim, meu Deus do céu. Às vezes, a nossa preocupação pode ser o fato de, sim, nós temos que ter respostas imediatas. E isso, na verdade, não é necessário, né? Às vezes, um questionamento que você não puder responder pode ser um assunto para ser discutido, para ser pesquisado, para ser buscado durante a semana e na outra semana, né? Tirar dúvida, gera crescimento para todo mundo, compartilha-se no próximo Tadeu, enfim. Acrescentando, né, o que o irmão falou, a célula é um instrumento de convivência. Não dá para falar muito em célula, a gente tem que viver a célula. E assim, na experiência que eu tenho, né, de comunhão, como o senhor mesmo colocou, na nossa célula é um ponto forte a comunhão. Nós temos vínculos, né? Cada um de nós criou um vínculo muito forte uns com os outros. E isso assim, traz consequências tremendas na minha vida, na vida de cada irmão ali que participa. Agora, eu vejo um certo equilíbrio. Eu acho que a comunhão, não posso falar que é a base de todas as funções, né? Mas ela é uma função importante. Agora, a minha pergunta é o seguinte, qual o indicador que nós temos, que a gente pode analisar, para a gente ver a maturação da célula para a multiplicação? O que é que tem que ser observado? Não é só uma questão numérica, né? Outras questões são importantes também. Então, eu queria saber quais são esses fatores que indicam a maturação para o tempo de multiplicação. O corpo físico de uma menina, uma criança, ela está chegando à puberdade. O que é que acontece no corpo físico de uma menina que diz que ela agora está madura biologicamente? Que diz que agora ela é moça? O que é que acontece nesse corpo? Ela passa a poder gerar filhos. Isso é a natureza. Qualquer doutrina bíblica está absolutamente fundamentada em qualquer princípio da natureza. O que é que revela uma pessoa madura? Alguém que já pode reproduzir. Nós estamos falando nesse nível de maturidade. Então, biologicamente, um corpo de uma menina se tornou, alcançou aquela estatura para a qual vem trabalhando, quando diz agora ela pode reproduzir. Da mesma forma, não há necessidade de estipular um tempo. Então, quando que um crente começa a demonstrar maturidade? Quando ele está trabalhando para reproduzir. Quando ele está trabalhando para reproduzir. Quando que alguém casa? Quando você vai casar, Paulo? É. Caramba, como é que eu faço? Paulo, presta atenção. Na hora que tiver a estrutura. Na hora que tiver a estrutura. Quando que você vai casar? Na hora que tiver maduro a estrutura, a condição. Quando alguém está pronto para se casar, para gerar filhos, para reproduzir, para assumir uma determinada posição, condição, quando está dando frutos. E os frutos são naturalmente gerados. O objetivo de uma célula é dar frutos. A comunhão, o pastoreio, o discipulado, o evangelismo, a integração, o treinamento de líderes, o crescimento, a multiplicação, é tudo em função de frutos, filhos maduros, filhos espirituais maduros. E como a Aura observou, não... Quando que a gente vai saber que uma célula está pronta para se multiplicar? Quando tem frutos, quando se reproduziu. Por que que uma célula vai se multiplicar? Porque agora tem novos filhos. De quem vieram os novos filhos? Daqueles discípulos que foram investidos, treinados, desafiados a testemunhar de Jesus, e trouxeram uma pessoa, e trouxeram duas pessoas, e essa pessoa aceitou Jesus, e essa pessoa está sendo discipulada por quem? Por alguém que não tinha que aprender, não tinha que saber muita coisa teológica, que passou um aperto, mas recebeu instrução, sai fora assim, assim, assim, agora vai lá no que precisa. Quem é Jesus? A palavra, João 3,16, porque é uma criança. E nós vamos conduzir uma criança, está precisando ir ao banheiro. Qualquer criancinha, você me leva no banheiro, a criancinha que sabe, leva no banheiro. Ela não é madura para muita coisa. Ela não vai levar no carro, mas ela te leva pela mão até o banheiro. Então nós vamos tendo o crescimento uniforme. Aquele que levou alguém a Jesus começa a ter experiências que ele não tem de outra forma, nunca. E agora ele vai lá assim, e a pessoa senta assim, eu estou com um problema no meu casamento. Ai meu Deus, eu vou chamar o pastor. Ai, meu Deus, eu tenho que chamar o pastor. Olha, eu não sei o que fazer. Como o Kleber disse, eu não sei o que fazer. Mas nós vamos orar aqui. Eu posso orar por ela. Por quê? Porque eu cresci e eu aprendi que eu posso orar. Mas eu não fiz seminário. Mas eu não tenho essa maturidade. Eu posso orar porque o Espírito Santo está dentro de mim. Todo amadurecimento, ele precisa culminar em emancipação. Não, eu estou cuidando daquela vida. Então a célula já tem mais um. E esse mais um, não só nasceu de novo, como já foi batizado, como vocês providenciaram para que ele seja batizado, como ele desceu lá as águas e batizou. Mas não é o pastor que batizou. Não, é ele que vai descer. Por quê? Porque ele está crescendo. Está tendo... Se fosse outro tempo, meu Deus, eu não posso batizar. Não posso. Mas está crescendo. E aí vem o outro. E aquele já vai reproduzir isso na vida de outro. Então vem o crescimento. E esse crescimento naturalmente mostra... Até pela logística da célula, que é um pequeno grupo, que a gente vai se multiplicar. Por quê? Porque tem outro líder. Tem um Arthur e um Marcos na mesma casa, toda terça-feira, fazendo a mesma coisa. E os dois podem ser duas células e vão... Pronto, está fechado aqui. Acabou. Hã? Pergunta o Paulo se pode ser no supetão. Irmãos, tem uma questão que me parece muito importante a gente sair com ela bem firme daqui. Eu vi algumas perguntas, especialmente na manifestação da Cris e do Haroldo, uma preocupação se estamos no caminho certo, no padrão certo, se vai dar certo assim, se é célula desse jeito, por que que é assim. E quando a gente vê o padrão bíblico, tudo isso que foi feito, célula, Tadel, Obed-Edom, se encaixa no padrão. Desde Gênesis a Apocalipse, você vê Jetro explicando para Moisés que ele não vai dar conta sozinho, que ele precisa formar líderes. Esse texto que eu coloquei aqui de 2 Timóteo 2, Paulo está explicando para o discípulo dele que ele também tem que formar líderes, que o discipulado faz parte desse amadurecimento e emancipação que o pastor está falando para que o reino se expanda. Então, toda vez que a igreja perdeu essa visão, ela decresceu, definhou e morreu. É só você olhar para a igreja, a experiência da igreja romana. O padrão que Deus tinha estabelecido em Atos 5:42 era ter dois braços, no templo e nas casas. A igreja romana ficou só no templo, perdeu o quê? As casas, perdeu as células, perdeu a multiplicação. Então, veja bem, o padrão é bíblico. Se você pega o padrão de Jesus, Jesus ele nunca se recusou a estar com a multidão, mas o padrão dele era andar com 120, dos quais provavelmente uns 50 eram neófitos, que estavam sendo preparados por aqueles 70 que eram capazes de ir de dois a dois. E ele estava, se você fizer um estudo nos quatro evangelhos, você vai ver a expressão, estando ele com os 12. Essa expressão vai aparecer umas 15 vezes para você. Estando ele com os 12, ou estando ele com os 11, quando perdeu Judas. E desses 12, ele tinha 3 que orava e 1 que era o amado. Então, Jesus tinha uma panelinha que ele treinava. Não tenha dúvida que esse é o padrão. Essa panelinha que está aqui precisa ser treinada, não com vistas a ser panelinha durante muito tempo, né, Arthur e Marcos? Mas com vistas à multiplicação. E, né? Então, o que eu quero dizer é isso. Esse é o padrão. O mais importante é sair com essa dúvida esclarecida aqui. Não é um padrão que o Sóstenes estabeleceu, que o projeto estabeleceu, mas é um padrão que funciona porque responde ao que a palavra estabeleceu como padrão. Então, se você vê logo Pedro, quando inaugura o que a gente chama de igreja, agora, tem na primeira palavra que ele dá 3 mil pessoas. O que é isso? 3 mil pessoas. São 250 células de 12. Ou seja, as 120 pessoas que caminhavam ali ganharam naquele dia duas células e foram multiplicando. Então, esse é o padrão. A resposta é por que fazemos assim? Porque é assim que Jesus ensinou, porque é assim que a Bíblia ensina de Gênesis e Apocalipse. Porque é assim que funciona. A Dani está me observando aqui algo que a Cristiane comentou. A ministração da palavra no domingo, ela gera um pequeno estudo para a célula. Esse pequeno estudo vai ser compartilhado, uns 5 ou 10 minutos, e vai ser convivido com todos, comentado. Alguns vão trazer já o que Deus falou, o que aconteceu. E ali nós temos um tema que vai atender a necessidade de um, atender a necessidade de outro, vai gerar o movimento da comunhão, a consolidação do aprendizado. Então, vocês vão experimentar que é como se fosse uma das lições da nossa apostila de todas as lições da célula. Porém, ela já teve uma ministração no domingo. E ali você, mesmo a pessoa que veio à reunião da célula e que não estava no culto, ela vai aprender um princípio do reino, ela vai ouvir testemunhos, ela vai ouvir o ensino da palavra, ela vai poder expressar alguma coisa. Eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha pensado nisso. E vai viver aquela comunhão que traz a luz do evangelho. E, por último, o nosso foco não é a estrutura de células. O nosso foco não é a estrutura de células. O nosso foco é que, com essa ferramenta, aquelas pessoas do pequeno grupo experimentem evangelismo, integração pastoreio, discipulado, comunhão, treinamento, maturidade, crescimento, ação no reino, multiplicação. Experimentem o que Deus diz em Efésios 4, que acontece na vida da igreja. E assim vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Dentro do que o Geraldo falou, às vezes realmente a gente pensa em célula como algo de doutrina moderna, né? Mas um versículo que eu gosto muito, que está em Atos 5,42, é: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias, no templo e nas casas. Então, é um estilo de vida, não é um dogma, não é uma programação de igreja, né? Ou uma programação de religião, né? Porque a igreja somos nós. É um estilo de vida. Então, ou você assume o estilo de vida de acordo com o que Jesus nos ensina, ou a gente vai ser sempre religioso. Irmãos, terça-feira que vem, eu vou expor para vocês, um tempo até muito menor do que o de hoje, o roteiro da reunião de células. Então, nós vamos começar início de março, você vai ter um roteiro. E semana que vem nós vamos estudar esse roteiro. O que é feito, como é feito, um roteiro que nos ajuda a conduzir a reunião de célula. Óbvio que muitos de vocês já têm prática nisso, já são líderes de célula, mas nós vamos revisar e nós vamos ajudar aqueles que estão chegando a vivenciarem aquele roteiro. E nós vamos ter um tempo maior para outros irmãos trazerem também as perguntas, as dúvidas, e nós vamos tomando um rumo no Tadel em que a participação de vocês ela fica mais intensa. Ó, essa semana nós tivemos uma dúvida, Elaine, nessa semana nós fomos ministrar a palavra e aí apareceu uma pergunta assim: como eu procedo quando uma pessoa faz isso? Então vocês vão criando experiências, ouvindo os testemunhos, recebendo ensino para cada situação que vai se tornando fundamento para enfrentarem outras situações e prosperarem, frutificarem na condução da vida da célula. E só mais uma coisa, nós estamos implantando todo um sistema novo de frequência das células, de cadastro dos membros da célula. Então, eu já distribuí para alguns o acesso ao sistema. Você entra, você mesmo cadastra lá, você confere o endereço dos membros, você põe todos os membros da sua célula e você vai fazer a frequência. E vai ser, é muito mais simples termos um relatório de cada semana da célula. Então, eu ainda estou para mandar o de vocês, amanhã já vai o de vocês, o acesso de vocês. Eu não mandei, não, mandei? Não, o acesso de vocês. Então, cada um, aos poucos, nós estamos montando, nós estamos nos acostumando com o sistema novo. A Adriana, aqui no dia a dia da igreja, está se acostumando com o sistema novo. E cada líder de célula está recebendo e vamos, aos poucos, nos habituando a isso. E nós vamos ter todos os irmãos cadastrados, nós vamos ter os visitantes que chegam. A Cristina está trabalhando com a Dani, uns irmãos aqui, no acolhimento de como cada visitante chega, como ele vai ser direcionado para a célula, para que as pessoas sejam cuidadas. O nosso foco não é estrutura de célula, mas é que cada irmão tenha convivência, recebido, aprenda, ouça, seja ministrado, compartilhe suas lutas, receba oração, e isso envolve todos que chegam na igreja. Então, esse sistema vai nos ajudando, sim, e a gente também vai ter um cuidado mais próximo de cada célula, porque isso nos ajuda demais, assim.